Gol 1099, decolada aos 35, chame controle 129, decimal 45. Controle 1945, Gol 1099, boa. Bravo de Luiz, que é autorizada a decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 099. Chama a torre agora, 118,95, Guardião. Guardião 08, mantenha a posição. Se vier a nave que está decolando, pistão no 7. Guardião 08, autorizado ingresso pista 17 até o pátio do Graé, a estacionar a frequência livre. O Bravo Suíte decolado aos 37, chame controle em 129, decimal 45. Clear to land runway 10, wind 130 degrees, 09 knots. Confirm landing gear down in block. Coming down, I saw 851. Guardião 08. Altitude is 851 on the ground at 41. Vacate runway to the right and contact ground 121 decimal 9. 1219, so it's 8851. Salvador, muito boa noite, Papatango, XC, Charlie Fox. Papatango, XC, Charlie Fox, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Na final da estabilizada da 1-0, solicita a possibilidade de nós fizermos pró-rotatória para pouso da 1-7. Confirma intenções, XC, Charlie Fox, por gentileza? Se autorizado, gostaríamos de pousar na 1-7. Ciente, reporte para cancelamento do plano instrumento X-Ray Charlie Fox. Apresente totalmente visual, propõe cancelamento e prossegue se possível para a base, para 1-7. O Papatango X-Ray Charlie Fox, plano instrumento cancelado aos 4-2, prossegue para final da pista 1-7. Afirmativo, está ligando o eixo agora da 1-0. Ativo, solicito acionamento para a parte militar 2101. Está livre então, chame para o táxi, 2101. Reportará 2101. O Charlie X-Ray Fox, reporte final da pista 1-7, baixado travado. Reportará, senhor. Base para a final da 1-7, baixado travado, XC Charlie Fox. XC Charlie Fox tem livre pouso, pistão 1-7, o vento 120 graus, 10 nós. Tem livre pouso para 1-7, XC Charlie Fox. 3-4. Solo ao 4-6, confirme o pátio de estacionamento. Para cruzamento por 02101. Estado no 093, chamará para na hotel para cruzamento o Forteria 2101, informe PLB de 06, alternando Belo Horizonte, Pampulha com 5 horas e 30 de autonomia. 5:30, Pampulha, Charlie Fox, ao estacionar frequência livre. Salvador, TAM 38158. TAM 38158, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0, graus 1-0, norte, cheque frente, pouso. Livre pouso 1-0, baixada e travado, TAM 38158. Hotel para cruzamento, Forcelli 2101. 2101, mantenha a posição. Mantendo posição, ataque seu hotel 2101. Confirme a aeronave que chamou a torre. Ciente, X-ray, Charlie Fox. Era 2101, após passagem do tráfego, autorizado para seguir cruzamento. Ingresso Alfa, Juliette, Fátima 1, Índia, ponto de espera 1899. Cruzamento, após passagem da aeronave da Capitão, Força Aérea 2101, prossegue táxi de Alfa, Juliette, Fátima 1, Índia e ponto de espera da 10201. Salvador, boa noite, tá 3858. 3858, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, tá 3858. pode esperar da 1-0, Franciele 2101. 118.95, pouca. Torre 1895, 2101. Salvador, boa noite, Franciele 2101, ponte espera da 1-0, pronto. Franciele 2101, autorizado a alinhar e decolar de posição 1-0, vento 130 graus, 099. Livre alinhar e decolar 1-0, Franciele 2101. Decolagem, Força Aérea 2101. Cliente, Força Aérea 2101. Série 2101, decolado ao 55, chame controle em 129.400. Controle 2945, Série 2101, obrigado, boa noite. Torre, Salvador, boa noite, o Xané 6310, tá no localizador. O Xané 6310, autorizado pouso pistão 1-0, vento 130 graus, 099, cheque 30 pouso. Ok, tá autorizado, 30 em cima ainda, nós estamos interceptando o glide agora. Ciente, a Xené 6310. Xené 6310, livre pouso, pistão 1-0, vento 130 graus, 099. Livre pouso, 6310. Salvador, boa noite, é o voo 1763, autorização Guarulhos, paciente da Romeu, box 4. Afirmativo, só instante 4. Escuta. 963, vamos ver. Boa noite, Oxané, 6310, livrou no seu escudo. É 310, portão 6, Alfa Juliette. Alfa e Juliette pro 06, 6310. É pistão 17, repórter final, pistão 17, braço 2. Ciente, braço 2, que repórter final, pistão 17. Bravo Luiz, autorizado, toque remetida, pistão 7, vento 120 graus, 1119. Autorizado, toque remetida, Bravo Luiz. Sossega com 763. Autorizado, 360 Guarulhos, via rota do plano de voo, decolagem down no zero com curva à direita, da El Lida Bridge, após Bridge, apesulu no meia, Bravo até o Zulu, direto Triva, após a forma. Controle 129, decimal 45, 5064, transponder. Gente, autorizado para Guarulhos 360, conforme a rota do plano, decola da 1-0, curva direita, da El Leda, Bridge. Apesu 1-6, Bravo Del Zulu, Trive. 1-9-4-5 e 5064, gol no 763. Correto. Gente, gol no 763. Bravo Twist, que tocou a MTL 03, cuide aqui do repórter Pena do Vento, pistão na 7. Oriente, Bravo Suíte, reporte para Jerepá. Autorizado, Bravo Suíte. Delta Romeo, Delta Romeo Charlie, confirme o POB. Papa Romeo, Delta Romeo Charlie, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Bravo que Luiz, reporte final, pistão na zero. Suíça, autorizado, toque remitida, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 099. No 763, pushback acionamento, tá no 4. Tá autorizado, chame táxi. Autorizado, vamos no 763. Papa Romeo, Delta Romeo Charlie, autorizado táxi, chame na interseção. Suíça, estou com remeteu aos 1-0, curta à esquerda, reporte esperando o vento, pista 1-0. Papa Romeo, Delta Romeo Charlie, autorizado ingresso no 7, reporte quando alinhado e pronto. Táxi Gol 1763, tá com 167, tem 3 horas e 50, Galeão. Agora despedização de pouso. É, despedição de pouso. 1-0 no 3, Gol 1763, bom trabalho. Charlie, tá pronto? Pronto, ponto autorizado a decolagem, pistão 0. Confirmando, pistão 7, 120 graus com 8 knots. Bravo, Kilwisk, da presente, inicie 360 pela direita, reporte reinterceptando a perna do vento da pistão 0, Bravo, Kilwisk. Mantém o ponto de espera, Gol no 763. Gente, Gol no 763. Quatro milhas ao final da 1-0, uma chave travada, 3861. Livre pouso no 0, 120 graus com 8-9, 3861. Livre pouso no 0. Volta com o meu Charlie, detonou o 1-4, controle em 1-2-9, decimal. 4-5 2945, Charlie. Boa noite. Boa noite. mantenha o setor com 360 pela direita, evitando e deixando a final da 17 livre, ok? Mantenha o setor Bravo Kilo Whisky. Deixando a final da 17 livre. Oi, boa noite, comandante Mike Tele Alfa. Estabilidade NS, após inverno, intenções, base pela direita 17. Entende, Papatango, Mike Charlie Alpha, reporte para cancelamento do plano IFR. Reporta. O Gol no 763, autorizado aliar e manter a cabeceira no zero. Ali mantém, Gol no 763. Da 3861, no solo 16, libere primeira direita, chame solo 121, decimal 9. 219, Delta passando externo em condições visuais para o cancelamento. Confirma a aeronave que chamou a torre? Papa Tango, Mike Tele Alfa, está em condições visuais para o cancelamento, base pela direita 17. Gente, Mike Tele Alfa, o plano instrumento cancelado aos 17, reporte na pé na base da pista 17. Reportará na base 17, Mike Tele Alfa. Depois só 1, não acompanha a volta. 8, certificando, pela 381. 7-3868, 3861. Prefiga via Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3861. O Gol no 763, livre decolagem, pistão 0, vento 120, grau 099. Autorizado a decolagem, Gol no 763. Tá na base 97, passou e travou, Mike Tele Alfa. O Mike Tele Alfa tem livre pouso pista 17, o vento 120 graus, 099. Pouso 97, Mike Tele Alfa. 3, ingressou naquilo, tá 3, não. Salvador Tower, buenas noches, Europa 083, 10 miles, final, runway 10. Europa 083, continue approach. Continue approach, Europa 083. Gol no 763, decolado aos 19, chame controle em 129.45. 129.45, gol no 763. Europa 083, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 09 knots, confirm landing gear down the Lotus. Okay, clear to land, runway 10, confirm landing gear down, lock, Europa 083. Papatango Mike Charlie Alpha, solo 20, confirme pátio de estacionamento. Ciente ao estacionar, sequência livre, o Mike Charlie Alpha. Ocean Air 6310, Recife. E 390, informação em curso, meu copia? Copia, Rodrigo Kent. Direto Recife, nível 350, veio por esquerda 58, decolador 90 com primeiro curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, transponder 5106, frequência do controle 129.45. Ok, o 350 autorizado Recife, para o esquerda 58, aerovia, decolada 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 5106, é o transponder 129.45, ao contrário. Engajamento correto para pushback saneamento. O Xenem é 390. Falaremos. Sabe, o transporte está fazendo um teste. Grave Suíte, temos duas aeronaves para. Pouso pistão no zero, após vai prosseguir para a toca remetida. Muito obrigado, Grafo. Torre Gol 1096. Gol 1096, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, Gol 1096. Europa 803 on the ground at 23, the gate runway to the right and contacting ground 121 decimal 9. Thank you, I ground 121 decimal 9 and Europa 803, thank you, I. Boa noite, Europa 083, runway 01, passagem. Delta 083, taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha, I will report before Juliet, Europa 083. Check-out, tem livre pouso, Gol 90, mais ou menos. Drive to East, autorizado manter a perna do vento, reporte para Juliet Base. 096, solo ao 26, libere direito e chame solo no 21, decimal 9. 219, boa noite, como é? Boa noite, 1096, estou? 1096, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, Angela, Juliette, chamada. Boa, 1096. Europe 083, you clear to taxiway Juliette. Gate 11. Pay attention to a follow me car, AB, gate 8. Maya Juliette, gate 11, Europa 083. Salvador, 3858, informação, Romeu. 3858, Romeu confere, tá pronto pra cópia? Pronto. Utilizado de Fortaleza, nível 370, veículo 19, Bangu, CCT Abucu, CCT, conforme a rota do plano. Decola da 10 com a primeira curva à esquerda. Irá sair da Momo, Cogbo, Fruti, o transponder 5112, a frequência do controle 129.45. Utilizado Fortaleza, nível 350, via Upper Zulu 19, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, Fruti. 5112 é o transponder, 12945 é o controle. Então 3858 está na posição 3. Está 3858, nível 370 autorizado. 37. Elemento correto, chame para selamento e pushback, 3858. Vamos lá. Ingresso na Juliette, voo 0096. Autorizado direto, ingresso na Juliette, vai portão 05. Ingresso na Juliette, portão 5, voo 1096. Salvador, muito boa noite, OTAN 3662, estabilizado ILS na sua escada. OTAN 3662, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando 3662. Sapatango Bravo, Kilo Whisky, tocou a RMQ 29, curva esquerda, reporte perna do vento, pistão no zero. Ruta 3662, livre pouso, pistão 10, vento 13 graus, 10 norte, cheque 3 pouso. Ruta 3662, está livre pouso, trem baixado e checado. Bravo em Luiz, que aguarde para gerar base. Vai aguardar para gerar base, Bravo em Luiz. Papatango Bravo com Luiz, que inicia espera na presente posição, curvas pela direita, aguardando instruções. Solo 362, libere primeira direita, chame o solo 1-2, um decimal 9. Direito 19, 3662. Solo Salvador, 3662, livrando a pista 1-0. 3662, prossiga via Alfa Chamente 2 LED. Alfa Chamente 2 LED, 3662. Corrido, 3662. Tá autorizado Alfa Kilo Pátio 3, posição número 07. Alfa Kilo, posição 07, tá 3662. Trip 5218, livre pouso, pistão na 0, vento 1, 90 graus, 089, cheque 30 pouso. Tá com o trem embaixo travado, senhora. Livre puxa acionamento, chama pelo táxi 3858. Livre chama táxi 3858. Bravo com Luiz, autorizado perna do vento, pistão no zero. Reporte visual com a aeronave na final da pistão no zero. Gente, Bravo com Luiz, se aguarde para gerar base. Poderia confirmar o vento para o Trip 5218, senhor? Trip 5218, vento 1 a 20 graus, 099.